Desejo quando vejo num Brasil já se vai. Crianças crescem sem as creches nem auxílio dos pais. Em circunstâncias iguais, como mudar isso tudo? Eu fico revoltado quando vejo um sem futuro que não quer estudar, difícil é se empenhar na escola. Filhos e boas notas já não combina em tempos novos. Disposto, moleque novo tem um sonho, quer expandir, crescer, sorrir, buscar novos horizontes. Avante, olhe pra frente e veja o futuro tem em si. Sabe que a vitória é dos justos. Confuso no escuro, em algumas fases, independentes problemas. A família é a base, o ensino é fundamental. E sem o qual tá difícil, a rua ensina. Mas não quanto aprendemos com os livros, são poucos que se empenham, o estudo não ajuda, o governo atura. Isso tem que mudar. Sem estrutura alguma, criança quer rua. Na batalha dura, cedo tem que trampar pra na real sustentar sua família. A escola em segundo lugar, e o Brasil como mudar? Tendência é só afundar. Governo forte, letrado pra diploma entregar. Tem que focar as crianças nas ruas sem assistência. Elas são a resistência de um futuro melhor. Melhor, melhor, melhor. Dá certo. Se encontram várias famílias, mães, pais, adolescentes, crianças sem esperança de vida. Moleque não corre atrás de comida, conseguiram um trocado, é sua conquista. Educação não teve, aluno nunca presente, governo sempre ausente, que não investe na gente. Como mudar? Errei, eu já passei na rua, me resgatei, fortaleci, hoje tenho meu lar. Vejo as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Falta de fazer lazer não tem, meu filho. Sem oportunidades vai ficando Veja difícil. Vejo as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Não atende a demanda, não. Crianças nas ruas sem esperança. Sem estrutura, marca a vida dura, sei que é difícil. A mãe trabalha pra manter a casa e cria seu filho. Mãe solteira, das mais guerreiras não arria. Trabalha fora, mas sua cachola em casa fica. Deixou sua cria em casa, saiu para a jornada. No fim da tarde passou na escola e não há vaga. Rede de ensino onde auxílio é precário. Filho de pobre, berço usado, escola do estado. Só aprende quem quer, tem quem só vai pra zoar. Os bagunceiros, os arteiros não quer estudar. Também tem quem quer se formar. Informação e o estudo é tudo pra virar. Com profissão já tá difícil, imagine sem ela. Desempregados formam grande fila de espera. Uma formação resulta nisso, vizia sequela. Sem condição, povo pobre fica na miséria. Tá osso, ó, quem vai mudar? Pera aí, salve moleque, eu tô falando é com você. Sei que o governo não dá condições de viver, então corra atrás, pois o futuro é você. Tá osso, ó, quem vai mudar? Pera aí, salve moleque, eu tô falando é com você. Sei que o governo não dá condições de viver, então corra atrás, pois o futuro é você. Veja as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Falta de fazer lazer não tem, meu filho. Sem oportunidades vai ficando Veja difícil. Veja as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Não atende a demanda. Crianças nas ruas sem esperança. Veja as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Falta de fazer lazer não tem, meu filho. Sem oportunidades vai ficando Veja difícil. Veja as crianças correndo na rua sem incentivo. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil, é isso. Não atende a demanda. Crianças nas ruas sem esperança.